Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Mil palavras expressa o sentimento bandido no coração do poeta que carrega consigo o fardo da existência de viver em meio a tudo que extermina, fruto coopera com lucro no mundo. Atrocidade, trairagem, ódio, maldade, ceticismo, desespero, sangue, realidade. A gente vai tendendo, passo a passo, aprendendo a lidar com sofrimento, obtendo conhecimento. Aprender com a tristeza chega a ser perturbador, mas só assim a gente passa a viver com mais valor. Decepção não mata, mas já serve de estímulo pra muito iludido puxar o próprio gatilho. Quem vive pelo nada passa, já se entregou. E quem com tudo deu a vida, aqui se enterrou. Exército assassino, inimigo do ser humano. Acaba com seus sonhos, finaliza os seus planos. Só eu sei, só eu sei o que trago na alma. O que trago na alma. Em meio à escuridão da vida, colecionando lágrimas. Só não pode perder a fé. Só eu sei, só eu sei o que trago na alma. O que trago na alma. Em meio à escuridão da vida, colecionando lágrimas. Só não pode perder a fé. Arrepio, uma sensação esquisita, quem nunca viu ouviu as agonias da vida. Na tua necessidade, aonde tá o segredo? O alvo predileto pro inimigo sorrateiro. Coloca na sua frente o anestésico propício. Mulher, dinheiro, droga, te empurra pro abismo, te afogando no próprio vício. Praticante, perito em causar malefício. Eu sei, é difícil viver nessa sociedade vítima do capitalismo, vendendo a sinceridade. Cadê o aperto de mão? O amigo verdadeiro. Mas hoje em dia, conselho dum-dum só vem por dinheiro. O altruísmo tá em oculto, a Bíblia nunca mentiu. O amor perdeu valor na frieza do fuzil. Política, futebol, filosofia, história. Enquanto vocês estão discutindo, tem gente morrendo agora. Ó meu Senhor, por favor, tenha piedade. Envie os anjos sobre nós para espalhar a bondade. Sobre a cidade, em qualquer canto do Brasil. Em cada olhar carente e bondoso, até o mais frio. Saúde e fé, muito amor no coração. Brinde aos guerreiros que estão com facção. No dia a dia, enfrentando a correria, em busca de um trabalho com muita sabedoria. Só quem é corre atrás. Em busca de um qualquer ladrão, nunca é demais. Nunca é demais. Só eu sei, só eu sei o que trago na alma. O que trago na alma. Em meio à escuridão da vida, colecionando lágrimas. Só não pode perder a fé. Só eu sei o que trago na alma. Na vida colecionando lágrimas. Só não pode perder, não foi a culpa em Deus. Coloque a culpa nos homens, no seu próprio conflito. Você foge, se esconde, não entra na arena, não confronta seus medos. Desiste de si mesmo, consumido pelos erros. A falha humana não se justifica. Sem argumentos, no tribunal da vida. A gente quer a paz, almeja viver ela. O tempo não para, o tempo não espera. Isso é fato, não é boato, o universo tá em crise. Frente a frente, lado a lado com os nossos limites. Coração petrificado, é um forte aliado pra te arrastar pra cova dentro de um caixão lacrado. Muita calma, irmão, ainda há solução. Permissão divina ainda há no seu pulmão. Aceite a verdade em sua vida. Só Deus pode sarar e curar suas feridas. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. Só não pode perder a fé. só não pode perder a fé. Facção central, a voz do periférico, só não pode perder a fé.